Eu te odeio, porque... Eu te odeio, porque você é bicha. Eu te odeio, porque você é boy. Eu te odeio, porque você é legal. Eu te odeio, porque você não é eu.